shaking. Quando nós nos conhecemos, seu corpo era um atalho. Dois ossos na frente, atrás não tinha nada. Te levei para uma clínica famosa, renomada. Colocaram silicone, deram uma coronada. Te deixei toda gostosa, preenchi a sua bola. Agora vem cheia de mar. Te deixei toda gostosa, preenchi a sua bola. Pagou, fui eu.